Mas achei que teria dó. Mas acho que eu não vou conseguir. Cê sabe, eu quero ser o maior. Por isso não tente me... Quero ver quem é o bom nessa brincadeira de vocês aqui. Jamais achei que teria dó. Mas acho que eu não vou conseguir. Cê sabe, eu quero ser o maior. Por isso não tente me impedir. Pra ver, eu quero o melhor. Nunca ninguém fez o que eu fiz. Cê sabe, eu quero ser o maior. Por isso não tente me impedir. Eu falo de mim, o que eu vi, quem eu sou, da onde vim, pra onde vou. Chego com a minha rima, as paredes rugem. Comprei pisantes novos, brancos como a nuvem. Não tente entender se eu sou a rua ou a favela. A rima mais suja, eu venho com ela. Da barra funda, eu sou a aposta. Eu vou pro topo, não me importa se cê gosta. Cê é bom MC, eu te acho uma bosta. Eu sou o King e comigo não há quem possa. Falsos MCs, eu já vi milhares. Mato todos eles igual Mike Myers. Aumenta o som, Sean King tá no ar. Aumenta o som, a mulherada quer dançar. Não adianta me xingar, não adianta me julgar. Não sabe de onde eu vim, nem aonde vou chegar. Ousadia é o meu sobrenome, é assim que vai ser. Transando com as mais gatas até o dia amanhecer. Jamais achei que teria dó. Mas acho que eu não vou conseguir. Cê sabe, eu quero ser o maior. Por isso não tente me impedir. Pra ver, eu quero o melhor. Nunca ninguém fez o que eu fiz. Cê sabe, eu quero ser o maior.